sou um livro aberto sem histórias, um sonho incerto sem memórias do meu passado que ficou. Eu sou um porto amigo sem navios, um mar abrigo a muitos rios. Eu sou apenas o que sou. Eu sou um moço velho que já viveu muito, que já sofreu tudo e já morreu cedo. Eu sou um velho moço que não viveu cedo, que não sofreu muito, mas não morreu tudo. Eu sou alguém livre, não sou escravo. Fui, Senhor, eu simplesmente sou um homem que ainda crê no amor. Ainda crê no amor.